Agora eu tenho na mão, ele se foi antes de eu se ligar. Que vive um turbilhão em cada respiração. Quase uma neurose correndo pra ver se pode acabar com quem me fode, não deixar que se acomode. Minha bondade e suas vontades, aproveita da minha humildade. Tentando ganhar minha amizade, mesmo em exibição. Não sou boneco de fantoche em ação, dentro dessa vil encenação. Se um dia eu fui ferido, cicatrizes, põe um pedido. Eu estar no topo é quase um remédio pro seu ego. Passou aqui um vento e eu fiquei na brisa. Eu tô num tempo em que sou a protagonista. Pode, não pode, vê se não me erra, vê se não me fode. Se eu demando, tu vê, se eu viabiliza. O tempo mudou, coadjuvante, virei autora da minha história. Abri asas no vento que veio, voei ornamental pelo céu pra glória. E agora chegou a hora, para que vamos embora. Vem, me atrasei um pouco e isso eu não nego. Tava curtindo o voo, mas cheguei já estourando os mais imperiflados egos. Desses tal pelego, com minha rima prego, é, eu não sossego. Deixei de lado a esperança, estou vivendo uma mudança. E apesar da semelhança, eu sonho alto e crio metas em silêncio. Em silêncio, em silêncio. Se quase não é nada, fazer por nós é só uma meta conseguir. Esperançar, não esperar, como se esperar fosse o máximo. Pera, somos o levante no corre que não desiste, insiste, resiste, seguindo em frente no time. Somos arte em vida, fios entrelaçados que adornam o ori. Quem só fez chorar, engole seco diante da poesia que nos faz sorrir. Diferença completa nossas ideias desse modelo. Nós fecha no traço, nós trampa, nós trança, nós rica e nós medro. Daquele jeito no bonde sente o peso. Deixei de lado a esperança, estou vivendo uma mudança. E apesar da semelhança, eu sonho alto e crio metas em silêncio. Em silêncio, em silêncio. Deixei de lado a esperança, estou vivendo uma mudança. E apesar da semelhança, sonho alto e crio metas em silêncio. Em silêncio, em silêncio.